9h52 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e eu estou na linha neste momento com o engenheiro Milton Podolak Júnior, ele que é do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, aqui no estado do Paraná. Bom dia, engenheiro. Bom dia, Guilherme. Bom dia, amigos da CDN. Temos em andamento ali no trevo da Avenida Paraná com a BR-277, quem passa por ali pode notar a instalação de tapumes em volta de toda a obra. Essa colocação desses tapumes é justamente um dos requisitos para que a obra possa ser liberada após o embargo colocado pelo Ministério do Trabalho? É, exatamente. Esta obra que está sendo executada, de cercar toda ela com tapumes, é uma exigência do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi feito no final de novembro, e que agora a empresa está terminando de executá-los. Esses tapumes estão sendo feitos agora, os últimos painéis sendo colocados, em torno de 1.124 metros lineares estão sendo instalados, por 2,20 de altura. Então, essa é uma das etapas que necessita realmente para que o Ministério do Trabalho faça o termo de desembargo e a gente possa tocar então a obra com as escavações necessárias, tanto da parte de drenagem, com a instalação de galerias de águas pluviais, como também por baixo do viaduto, a escavação por baixo do viaduto, que é necessária para a complementação da terraplanagem da obra. E a gente tem observado aí que as obras estão paradas há mais de 2 meses em função deste problema burocrático. Como é que está a previsão aí? Vocês esperam já, a partir de quando, esperam que tudo isso já esteja resolvido para que a obra possa voltar a ter continuidade? Veja, a previsão de terminar esses tapumes é na sexta ou sábado agora desta semana. Na próxima semana será chamado o auditor do Ministério do Trabalho para fazer a sua vistoria e, se tiver tudo ok, esperamos que esse termo de desembargo seja feito imediatamente para que a gente possa então retomar as obras necessárias. Realmente ficamos em torno de 60 dias aí parado, não produzimos praticamente nada de metade de dezembro até agora, metade de fevereiro, e infelizmente isso aí vai ocasionar realmente uma prorrogação de prazo necessária para a complementação da obra. Nós temos uma avaliação de que precisaremos em torno de 120 dias a 150 dias para terminar toda a obra a partir da liberação do Ministério do Trabalho e Emprego. Também quando falamos a respeito das obras ali no trevo da Avenida Paraná com a 277, ainda falta uma etapa crucial, que é a escavação ali da parte da Avenida Paraná, que passará por baixo da 277. Como é que está o cronograma também? O que vai ser necessário fazer para que esta etapa possa avançar? Porque a gente observa que ali na rotatória, no canteiro central, ali na parte central da rotatória, já estão construídas as pistas, as futuras pistas da BR-277. Como é que isso vai ser trabalhado a partir da retomada? Veja, nós estaremos então fazendo o desvio de tráfego da BR-277, naquele desvio que já está praticamente pronto. Falta apenas mais um alargamento de uns 20 metros por 3 de largura que a Polícia Rodoviária pediu que fizesse da agulha de acesso da marginal para esse desvio. Feito a locação do desvio, nós vamos começar a retirada do pavimento existente hoje da 277 para poder encabeçar a obra final de pavimento nos viadutos que você citou. As duas partes de concreto do viaduto estão prontas e nós precisamos fazer o encabeçamento daí da BR-277 na parte de pavimentação com esses viadutos de concreto. E posteriormente nós começaremos as escavações então por baixo do viaduto. Ainda estimamos na ordem de 45 mil cúbicos de material a serem retirados para poder furar, vamos dizer assim, a Avenida Paraná por baixo dos viadutos e aí começar a fazer aquela parte de drenagem, ligação de toda a drenagem da parte do centro, indo para a Vila A, e depois terraplanagem, pavimentação, obras complementares. Então, nós temos muita coisa ainda a ser feita, realmente, mas que são obras que dependem exclusivamente dessas escavações. Enquanto não fizermos as escavações, nós não poderemos avançar com os outros tipos de serviços previstos. E são inúmeros fatores que incidem realmente sobre esta obra, questões burocráticas, questões climáticas também. Dá para arriscar aí, em função do atraso que já temos, dá para arriscar um prazo aproximado de quando teremos esta obra pronta para a comunidade aqui da região? Como eu falei, assim que houver o termo de desembargo por parte do Ministério do Trabalho, nós necessitaremos em torno de 120 a 150 dias. Nós estamos estimando que este prazo seja esticado para final de junho, julho, no máximo. É evidente que o tempo tem que ajudar. Esses últimos dias têm sido dias muito bons de trabalho e nós estamos parados com a terraplanagem. Não tem chovido muito nos últimos dias. E, infelizmente, estamos perdendo esses dias para trabalhar com terraplanagem. Todo mundo sabe que terraplanagem depende de tempo bom. Então, nós estamos contando ainda que o tempo nos ajude, mas nós necessitaremos aí de pelo menos de 4 a 5 meses para a conclusão da obra. Conversei aqui na CBN com o engenheiro Milton Podolak Júnior, ele que é do Departamento de Estradas de Rodagem, falando a respeito das obras no trevo da Avenida Paraná com a BR-277, um assunto de interesse direto, não só aos moradores, mas também aos visitantes aqui da região fronteiriça. Engenheiro Milton, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos aqui na Rádio que Toca Notícia. Não há de quem, nós estaremos sempre à disposição de vocês e dos seus ouvintes.